Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais Azilla Cast. Eu sou o Joel Suki e quando nós batermos a meta, nós vamos dobrar a meta. Só que não tem meta. É o sonho do Manel, né? Minha empresa. É doido, mano. O objetivo máximo do Manel é bater alguma meta, né? Aqui é o Bala. Ixi, Maria. O cara travou total. Aqui é o Jota e menstruação atrasada é a pior coisa que pode existir. Ixi, Maria, mas. É mesmo, mas aí é um atraso que o cara fica. Preocupante. É sim, né? É porque agora eu fiquei impressionado que eu não esperava uma frase dessa do Jota, não. Tô filosófica, né? E o pessoal ainda diz que é pra gente perder as esperanças nas faculdades, né? E eu sou o Neto Maru e atualmente o nível de velocidade das coisas é medido pela internet. Aí é totalmente. E no episódio de hoje nós vamos fazer sobre esse assunto, era pra ser totalmente voltado pro Manel, né? Lentidões, demoras e lesmices e Manel, né? Era massa pra ser voltado do Manel, mas pra variar, o Manel se atrasou. Eu acho massa no Manel, que a gente fala uma piada, né? Aí passa 5 segundos, aí ele... teve uma piada que... Não sei quem fez no trabalho, esse bicho foi rir na hora do almoço, mano. Só... Foi mesmo. Agora eu quero ver ele mentir, mano. Nesse daí dizendo que não foi. Já vou lá, o doutor, aí na cabeça dele vem as vozes falando: é normal, todo mundo pega as pacientes, isso é normal, sempre acontece. Aí vem a voz boa e fala: mas você é veterinário. Ixi, Maria, bicho. É, pessoal, o cast acabou aqui agora. Foi um prazer conhecer vocês. Assistam e assinem o feed de notícias. O Carlos Alberto, né, parecendo com um contrato. Assim. Vamos lá. É, o pessoal esculhamba, mas se o cara for analisar a história do Carlos Alberto, é interessante, mano, pro humor de um conceito geral. É igual um amigo meu falou, mas é Carlos Alberto from hell. Deixa eu passar uma foto que eu vi dele, mano, do... Como é? Carlos Alberto on praça with lasers. Os lasers... É, mas até agora a melhor montagem que eu achei dele, mano, sem dúvida, foi a do Pra Soja, mano. A do Pra Soja é a melhor, cara, não tem condição não. Pra Soja. O Facebook tá lento demais, mano, atualmente, mas que diabo é isso aí, mas. É, mas ele tá lento pra quem abre pelo desk, eu acho, porque pelo celular sempre que eu abro de boa. No desk demora que só a porra pra abrir, mas essa porra. O cara abre, mas fica a bolinha rodando, mas aí passa um tempuzão. É porque o cara nunca pensa que é o Facebook tá lento. Ele imagina logo que é a net dele, né? É, mas quem já tá acostumado já sabe que é o Facebook. Nas primeiras vezes que isso acontecia, eu sempre ia falar, porra, o internet tá lento, eu testava a internet. Aconteceu isso por tipo uma semana. Aí depois eu já sabia, mas achava o Facebook, foda-se. Toda vida o cara ia naquele, como é, teste papel, né? Aí o cara bota lá... Eu ia no teste da internet GG mesmo, eu. É a cara da minha irmã fazer isso aí. Eu vou fazer o teste aqui no Speed Test. Não, não, mas eu fazia o teste na internet, lá, na internet do GG, e dava o testezinho lá no Twitch, lá do pra streamar, que dá pra dar uma olhada. Ei, mano, eu digo que o bala que era pra ter comprado essa URL aí, mano. Internet GG, mano. Se fosse tudo, não tinha deixado, não. Bala processado. Internet GG.com. É a internet do GG, mano. Quem joga um sabe qual é. Se eu fosse tu abrir um strike lá no YouTube... Botava um flag lá. É. Meu pai, ele foi comprar uma internet. Ele já foi comprar internet. Foi teu não, pai. Plano não, de internet. Plano de internet. O pai do Joel, tipo a mulher do Stanley Garcia, né? Eu vou destruir essa porra de internet, né? Ela vai destruir a internet. E o pai do Joel vai comprar. Mais barato, né? Porque ela ainda tá quebrada. Ele foi fazer um plano lá, mano. Aí ele, vixe, vamos botar um mega de internet. Caralho, um mega de internet. Aí vai, né? Aí ele ligou, aí o cara veio instalar aqui a internet. Aí ele chegou assim no computador aí, vamos fazer um teste. Aí o cara ensinou pra ele, mano, o cara lá da... Da internet G. É, o cara da operadora lá ensinou pra ele. Mas qual é? Não, mas você tem que dizer o nome, cara. É a internet GG, é a Veloz. É a internet GG. Ele instalou em 20 minutos. É, aí lá vai, aí meu pai entrou no site, aí a bolinha aumentando assim. Eita, rápida. Isso aí. Bolinha. É, mas isso aí é a cara da terceira idade, né? Mas eles aprendem alguma coisinha simples, né, de internet. Aí, mas sou o bichão, né? Isso aí é uma putaria demais, né, mancha? É... Senhores de idade. Não que o cara mexa ruim, né, mano, na internet. Mas... Aí o Neto pra provar que não, né? Tem até curso. Pessoas de mais idade se mexendo em computadores. Minha mãe, mano. Não, é massa, é tipo o neto, pai, mano. Joel, mano. Tu tá falando pessoas de idade, mas tem um neto, macho aí. O neto é pai de família, mano. É de mais idade e é formado, mano, na área. A minha mãe, macho, ela, no primeiro dia que ela comprou um notebook, ela comprou um mouse, né? Porque ela não sabia usar direito ali o touchpad, né, mano, do notebook. Aí, não, vamos mexer aqui com o mouse. Aí, até o jeito de pegar assim no mouse é diferente, mano. Que ela pega com os dois dedos assim, tipo como se estivesse pegando assim um... Tipo como se os... No estilo, né? Tipo como se os dois dedos ali fossem tipo os hashi ali do... O cara pegando o mouse tipo um sushi, assim. Só com... Ao invés de botar a palma da mão em cima do... É, pega mouse, como né? Se fosse... Ela segura de lado, como se fosse segurar o mouse. Como se fosse uma alavanca de um controle arcade, assim, né? Ah, mais moderna, né? Aí bota de lado, mas bem devagarzinho, mancho, mexendo ali o mouse. Bem devagarzinho, mas não, mano. Pra abrir a internet tem que clicar nesse link aqui, nesse ícone aqui, aí é o Google Chrome, né? Aí lá e vai bem devagarzinho o mouse se mexendo. Até lá, aí quando chega, ela clica com força e arrasta o bicho pra outro canto. É, aí, ela ao invés de clicar, ela segura, né, o botão. Aí é foda, viu? Arrasta o bicho pra outro canto, arrasta pra dentro da lixeira. É o cara... Isso aí é... Não, a mais lento que é isso... Peripécias de uma pessoa da terceira idade consegue fazer, né? Só o cara pegando o computador e... Vixe, mano, como é que a senhora conseguiu excluir o Explorer, né? Sei. É, mano, esse pessoal faz umas coisas que o cara não entende, mano. Ela conseguiu excluir a lixeira, mano. Como é que... Assim... Mas não dá pro cara excluir a lixeira, mano. Oxe, o cara olha assim, mas eu juro, mas que na época do XP eu tentei de todo jeito excluir a lixeira, eu não consegui não, mano. A minha namorada, ela dá aula, mano, pra pessoal da terceira idade e pra pessoal carente de informática no final de semana. Aí... Ela vai dar aula, ela fala, cara, o mais estranho é você ver eles digitando. Porque eles pegam os dedos assim, fecham todos os dedos e deixam só um dedo em cada mão e fica apertando assim. É tipo um indicador. Pega os dois dedos, os indicadores, e fica escrevendo com eles, cara. Quando não é um só. Isso aí é estilo, você não pode julgar os caras. Minha mãe digita desse jeito aí também. Se bem que ela aprendeu a usar, agora ela não usa só o indicador não, ela usa o indicador e o dedo maior, né? Outro lado também. Já é, evoluiu, é, né? Uma evolução, né? Na aula que minha namorada dá, ela teve uma das aulas que ela preparou, que era tipo um curso de digitação. Você ia lá no site, tem tipo um teste pra você fazer, pra ficar ensinando a digitar. Ixi, HJ. É esse mesmo, é? Caralho, doido. Esse é o novo, hein, esse aí. Eu não sei, não. Ela sei que ela me mostrou o site, ela não passou. É um tipo um site que você vai, tá dizendo tipo assim, digite tal letra, tal, e vai dizendo a ordem, você tem que digitar com o dedo correto. É o ASDF, né? ASDF, não sei. É, tipo isso aí mesmo. Aí, tipo assim, ela passou lá, mano. Ela disse que depois que ela passou, tipo, fez ela preparou uma aula numa semana, aí na outra fez também, cara. E o pessoal já começou a digitar bem melhor, mano. Agora eu achava isso aí interessante, mano. Na época que eu tinha feito primeira vez o curso de informática, eu não sabia digitar no teclado, né? Digitava só com dois dedos ali, igual minha mãe fazia, né? Indicador e o dedo maior. Aí eu olhava pros caras assim do lado, mano, os caras que já tinham experiência com computador. Tinha um cara lá que era um véizão doideirazão, que o cara tava voado, mano. O cara... Eu não digito tão rápido, macho. Mas, é, tipo assim, eu digito normal. Mas, cara, quem gosta muito de rede social, mano, e você vê digitando, é, hoje em dia nem tanto, porque hoje em dia tem muito celular. Mas quem, tipo assim, no tempo do Orkut, por exemplo, você fica pensando digitando MSN, cara, era muito rápido. Mano. Minha ex-noiva, mano, conversava com, tipo, 10 pessoas ao mesmo tempo e ela respondia todos quase de imediato, mano. Era absurdo, mano. Vocês perderam, vocês perceberam um padrão que o Jota é estilo o Fábio Júnior, mas o bicho começa a namorar e dois meses depois já é noivo, é. Não, eu falei minha ex-noiva. Porque é bem a terceira. Eu só tenho uma ex-noiva, cara. As metades da laranja nesse bicho. As metades da laranja. É doido, se o Jota pegar uma denguezona doideira, esse bicho ficar bem magão, mano, o bicho vai ficar estilo Fábio Júnior ali. Do MSN, realmente, o cara era voado demais, mano. E o cara ficava só... ficava assim, aí, alt tab, aí... Eu lembro que a minha mãe, ela começou a digitar no bloco de notas. Aí, mãe, a senhora pega aqui o... A senhora pode testar aqui no Word, que ele corrige as suas... Pois eu vou digitar um texto aqui e depois você olha. Eita, aí, porra. Quando eu voltei, só tinha um bocado de linha vermelha embaixo das palavras. Configurou o teclado americano pra ela, não, mano? Aí a bichinha escrevesse esse dia lá e aparecia só os caracteres especiais, né? Esse aí é um exemplo, eu acho, mais de falta de paciência, né, não, mano? Que vocês têm, os caras estão podendo ajudar um idoso aí. Não, mas a gente tá falando que é lento, ajudar cara. Diz o meu pai na época, meu filho, eu não sei se era putaria dele, né? Do meu pai, espero tudo. Meu filho, a minha sua mãe tá digitando e disse que as letras não estão saindo mais. Eu acho que ela deve empurrar pra esquerda. É o quê? É tão interessante. Ela é igual a analogia do pai do Bala, né? Não, mano. O cara digita é estilo de dirigir um carro, né? O teclado tá puxando um pouquinho pra esquerda, vou fazer um balanço. Mas eu pensei, como assim, pai? Não, porque pra digitar naquelas maquinetas de digitação, você tem que... A minha professora do primeiro semestre de administração, que ela é foda pra caralho, ela falou, até hoje eu sou grato ao meu curso de digitação, porque eu fiz curso de digitação na máquina de escrever, o computador é igual, não muda nada, só que eu tenho que apertar mais devagar. Você não quebra. É, não, mas isso é verdade, sabia? Quem fez curso de datilografia, mano, o cara digitando parece uma metralhadora, mano. Já vi um cara pra apocar um teclado, mano, que digitava das antigas, nem daria. Lá no emprego, lá no banco, né, o meu companheiro lá, o Sávio, ele é coroa já, né? Experientezão. Aí ele tem um XPzão chutado, né? Ele... Porra, essa conexão desse banco é um lixo! Tá de greve, né? Aí ele pegou o mouse e... Manda foto, por que ele fez isso? É isso aí, sabe? Essa porra é muito lenta! Vai resolver. Sabe que eu gostei do Sávio, né? Coitado do mouse. O que eu acho massa é esse pessoal aí que usa o celular, mano. E tem uns caras que é foda demais. Porque o teclado do celular, mano, ele antigamente, ele era muito difícil, né? Do cara... Aqueles tecladinhos de botão, assim, do 2100. Não, mas peraí, tu vai dizer que os caras que tecla rápido são foda? Não, mano, eu tô dizendo que eu acho, mano, os caras que usam celular, mano... o teclado, mancho, ele é muito pequeno, mancho. E o cara que tem dedo grande, mancho, o cara esbarra em outras teclas voado, mano. Mas aí que não tá, mano. Cara... Tu tá falando isso aí? Mas aí que tá. Eu, por exemplo, celular é a coisa mais fácil do mundo de escrever. Quem escreve rápido no computador, beleza, é um mérito. Porque o cara escreve rápido no computador, o cara tem que teclar tudo. O cara não pode errar letra, né? A palavra. Quando você tá digitando no celular, mano, o celular corrige tudo. Mas uma vez eu escrevi com V, W, Z e essa porra corrigiu certo, mano. Como é que pode, mano? C, W, Z e apareceu leite, eu compro. Não, mas sem sacanagem. Por exemplo, eu tô digitando aqui, cara, contanto que você não erre a barra de espaço, quase tudo que você digita sai correto, mano. Não, é verdade, mas isso daí... Mas tu também tá esticando, viu? Não, mas eu tenho que concordar com o Jota. Teve uma vez que eu comprei a pizza, aí minha mãe tacou a testa no celular, aí apresentou, traga o troco. É porque, é assim, mas antes eu não digitava muito rápido no celular, não, porque eu achava um pouco incômodo. Mas depois que eu instalei o SwiftKey, mano, aí foi voado, mano. Ei, mano. Essa porra de SwiftKey é a cara da minha namorada. Acho, é muito rápido, mano. E o teclado dele, ele aumenta um pouquinho mais o teclado. Aí lá vai, o cara voado, mano. Eu ainda escutei dela falar assim, amor, cadê o teu SwiftKey? É o quê, menino? É, cadê o teu SwiftKey? Rapaz, tem essa porra não. Aí, é muito burro. Tá sem moral, viu, mano? Como assim, doido? Teve uma vez, mano, que eu fui digitar uma mensagem pra... Acho que foi umas três pessoas, uma mensagem igual, no WhatsApp. Aí eu digitei a primeira vez, aí quando eu passei pro próximo, aí ele já começou com a palavra certa. Mas eu te juro que eu apertei só espaço, mano, pro resto. Saiu tudo certo. Pois é. Agora, tipo assim, tu tá falando que Zé é foda. Macho, foda é um maluco lá na faculdade que ele ativa o teclado de uma mão e escreve com a porra de uma mão, mano. Bem rapidão, mano. Eles ficam com o celular na mão escrevendo com a outra, mano. É foda mesmo. Sabe que isso aí é uma habilidade clássica dos punheteiros, né? Aí é uma habilidade clássica do nosso companheiro Tarta. Aí essa daí sim, né? Falando no Tata, um abraço pro Rodrigo que me pediu. Não era um beijo, não? É, um beijo é o caralho, no máximo um abraço, né? Cara, eu fui baixar um filme, mano, por torrent. É doido, eu botei pra baixar, mano. Fui tomar banho, voltei, o bicho tava lá. Passa daí, assiste aí. É, cara, Steam. Assim, pelo torrent, pelo Steam. Assim, lugares que puxam a internet toda, baixa 1,8, 1,9. E é isso que eu acho impressionante, mano. Porque hoje em dia, com essa melhoria da velocidade, é como o Joel disse. Antigamente você tinha que ir na locadora, né? Alugar o filme e tal, trazer pra casa. Hoje, mano, você bota pra baixar. O tempo que você toma um banho, mano, o filme já tá lá, Cara, você, mas assim, mais impressionante que isso, macho, é você conseguir, por exemplo, usar os serviços de streamer, mano. Que é você não precisar baixar mais, mano. O negócio de baixar já tá ficando ultrapassado. Hoje em dia você não baixa mais filme. Você abre o Netflix e o filme tá lá, mano. Você simplesmente assiste, mano. Eu sei que isso é uma tecnologia contemporânea, mas eu ainda não sou muito adepto dessa parada, não. Eu não sei porque eu tenho que ter a mídia física no meu PC. Ah, cara, esse negócio de ter a mídia no meu PC, a minha média você fala, não, eu gosto de ter a mídia física aqui. Não, mas o que eu acho melhor disso daí, mano, do streaming ali, o cara no Netflix, o cara só clica, assiste, pronto. O que eu acho melhor é que o cara não gasta espaço no HD, mano, o cara... Exatamente. Mas o meu HD tá lotado. Pornozão. Pornozão loucura, mano. É como o cara disse lá, né, o 10 vídeos. 10 vídeos. 10 vídeos. Teve uma vez que a minha internet tava lenta, mas aí o cara olhando assim, vixe mesmo, diabo é isso aí, bicho. O cara ia abrir o Google, o bicho ficava a bolinha rodando lá. Ficava, vixe mesmo, lento, mas aí eu olhei assim pro roteador assim, aí teve um cabinho só piscando direto, né? Eu, vixe Maria, mas quem é esse doido aqui? Aí eu fui olhar assim no roteador e tinha lá, era o computador do meu tio, né? Que a gente compartilha a internet. Tá lá. O 10 bits tá aberto, loucura, né? 10 abertos, 10 bits. Esse negócio de internet compartilhada também é uma parada zona muito escrota. Vai, né? Tola, esse vídeo aí. Porque normalmente, mano, o parente ele é todo inocente, né? E aí, mano? Compartilha a internet, mano, só pra me dar uma olhadazinha aqui no Face, né? E tal. Ver meus e-mails, né? Que eu mandei uns currículos aí e tal, pode me chamar. O cara fica compadecido, né? Não, mano, vai lá, mano, pega aí. Aproveitei que o botão. O cara abre o gerenciadorzão da rede, mano. Aí eu fui olhar assim, mas aí eu puxei o cabo do computador dele. Aí passa assim uns 5 minutos, aí o celular toca, né? Aí é ele. Era ele assim, eu acho que era umas 11 horas, meia-noite. Ei, mas caiu a internet. Esse bicho falando tipo com a voz assim meio baixa. Caiu a internet aqui, mano. Ok, mano. Chutou de stealth, né? Aí eu coloquei de volta assim o cabo, aí o bicho começou a dar umas piscadas, anda muito doido de novo. Eu olho aí, mano. Não, voltou, falou. O bicho tá aí dentro, mas caralho. Tá aquele zoom? Cara, não deu nem boa noite, né, mano? A galera é foda. Aí, mano, a putaria maior ainda, mano. No outro dia esse bicho chegou assim pra mim e disse: como é que eu baixo o vídeo na internet? Eu, não, mas teu. aí eu inventei, mano. Eu, não, mas hoje se não, teu, né, computador aí não dá pra baixar vídeo, não. É muito, muito lento. O bicho queria baixar filme, meu. Dentro, meu, lá vou ensinar pra esse bicho pra que baixa filme. Pô, é doido, se ele assistiu o cast, né? Ele ouviu o cast, tá fudido. E pior que tem isso, né? Esse negócio de você saber como é que baixa filme, mano. Isso não é, você não consegue aprender sozinho. É difícil. Você tem que, tipo, ter a mãe, alguém que te ensine, é, entendeu? Porque geralmente quem tenta fazer isso sozinho se fode. Baixa vírus, baixa umas coisas completamente loucura. O cara descobre isso muito facilmente se tiver o Baidu, né, instalado na... negócio de ferramenta. Aquele AO 123, né? Mas aí que tá, mano. O cara tem o Baidu e o Raul 123 instalado, mano. É tipo sinal de noob, mano. Você entra no computador do cara, se você vê o Baidu ou então o Round 2, 3, você já sabe que o cara é noob, mano. Você nem... O dele deve ter, agora, mano. Só um comentário, mano. Quem é que bota o nome da porra de um programa de Raul 123, mano? Isso aí parece um negócio de cara que tá aprendendo a programar. Raul, que nem o inimigo do Xamã King, mano. A Oda. Raul 123 é tipo uma brincadeira indígena, né? Agora a putaria maior ainda é os caras que não sabem mexer no computador direito, né? Aí vai pedir pro cara formatar. Aí teve um cara que veio aqui nessa semana, mano. Lá no grupo eu tinha falado isso daí, mano. O cara deixou o notebook aqui. Eu já sei até que é que tu vai. O cara deixou o notebook aqui. Aí eu dei, beleza, deixei que eu ajeito aí. Aí passou 5 dias, passou 5 dias e o bicho aqui. Aí o cara, ei, mas cadê? Deu certo? Aí eu, não, mas tô vendo aí. Aí o cara demorando. Tô vendo aí, eu nem peguei nessa porra ainda, né? Demorando que só uma porra, mano. Aí ele me mandava mensagem, eu, não, mas tá difícil aqui a instalação. O cara nem pegou da porra do notebook ainda. E aí toda vida que o cara vai formatar o computador, o cara inventa a clássica pra formatar o computador. Demora que só uma porra. Aí lá vai, o cara um dia todinho ali pra poder formatar o computador. A porra do Windows 7 formata o computador em meia hora, velho. O dia todinho. A última vez que eu formatei um computador, mas pros outros, mas eu ganhei 2 pizzas. O computador passou o dia aqui. Não vai ter uma selfie, não, mano. Igual o Manel com 2 calabresas. Não, que o Manel ali é ostentação. O Manel ali estaria, mano. Selfie com as pizzas. Computador lento, mano. Dá raiva, mano. Dá muita raiva. Ah, mano. Nossa. Puta que pariu. Computador, mano, lento é uma merda, mano. E pior que computador lento, sabe o que é, mano? Quando você vai formatar e aqui é. O Windows 10 lento, que aí o cara fica puto. O Windows 10 é uma merda. Não, mas assim, é aqueles notebooks que não tem entrada pra CD. Vixe. E eles ainda são todo travado, tipo assim, as BIOS dele, tudo dele é travado. É. Aí você tem que destravar tudo pra depois começar a formatar pelo pendrive, que ninguém faz boot pela porra do pendrive, mas faz pela porra do CD, geralmente. Rapaz, agora eu tô entendendo porque que a foto do Jota tá atrás das grades. Mas teve uma vez que... Uma vez não, nessa semana, mas... Eu fui abrir ali a porra do programa pra poder editar o vídeo, mano. É um bicho lento, mano. Uma lentidão, mano. O cara 10 minutos pra abrir um... Parecia até o Manel, né? Mas tu tá falando de computador lento. Semana passada eu tava na casa do meu primo. Aí a gente foi treinar lá. Porque a gente tem um time de LoL, todo final de semana a gente treina de noite. A gente foi treinar, mano. Cara, o computador dele... Tu joga em qual linha no teu time? Eu sou suporte. E o teu primo? O meu primo é jungle e o outro é ADC. Aí, cara, no computador do meu primo, que meu primo joga, cara, o FPS é entre 9 e 20. Vixe Maria, mano. Master System. Meu irmão, peraí. Pra ele, é normal. Ele tá tão acostumado com aquilo que pra ele o FPS tá entre 9 na hora da TF e 20. É aquela putaria, né? O cara já compensa o lag, né? O cara todo... O cara já tá compensando. Cara, o cara farma, tipo assim, o cara farma, tipo assim, a meta é 10, ele farma, tipo, 9 meio por a média dele lá. Aí, cara, o que acontece é que é o seguinte, mancha, esse bicho joga já compensando essa merda. Eu vou jogar, eu não consigo, é impossível pra mim. Eu chego, mano, e tipo, você fica 9 FPS, eu fico perdido, não sei o que fazer, mano. É uma merda, mano. Ei, mas agora um negócio que deixa o cara muito puto é o cara jogar qualquer jogo online com lag. Vixe, Maria, mano. Fica batendo foto, né, mano? E o pior que não é nem só lag, cara. Lag então FPS baixo. Os dois são uma merda, porque o lag, você tá fazendo uma coisa, você jura que tá fazendo, tá de boa e de repente tudo teletransporta. Aí fica não, mas o lag é foda porque o cara tá jogando aqui o LOLzinho, né, e tal, aí o jogo tá numa boa, normal, aí vai começar a TF, aí o bicho para aí. Quando volta só a tela zona cinza. Não, que eu acho putaria, velho. Uma vez eu tava jogando LOL, mancha, aí começou a TF, né? Aí o computador deu uma piscada, a tela do LOL ficou toda preta, mano, e eu tava escutando só o som, mano. Aí você foi eliminado, puta que pariu! O meu já travou assim, né? Começou a teamfight no Rio do Dragão, né? Aí eu fui lá descendo com a galera, os 5, parecia uma tropa. Aí ficou a tela azul, puta que pariu, gente. Aí voltou, aí ficou você, eu ia completando. Eu já era pra ter gravado isso aí, meu, pra fazer o rap pensando, eu tava pensando que era aquela música do funk, você quer, você, aí você foi ali, eliminado. E o pior, mano, que esse negócio de lag nem sempre é culpa da GG, mano. Às vezes é culpa da porra do LoL, mano. A Riot, macho, ela é foda, mano. Ela passou uma semana com lag, aí ela fala, não, aqui tá tudo normal. Aí chega e fala, não, no final da semana aí tem um tweet falando, né, nós estamos com problema aqui, viu? Essa daí... O cara passou uma semana pra falar isso, essa mano. Essa daí é... Aí você vai, liga pra operadora, você tenta mudar, você reinicia o modem, fica tipo 300 de ping essa porra, mano, do tem nada. Tem gente que bota até aquele programinha, né, no lag, sei lá o quê, né, aqueles trouxas. É, mano, é o ata, você sabe. Essa daí é a desculpa de todo operador ali de internet, né, mano? O cara liga pro operador de internet, ei, minha internet tá lenta. Aí o cara responde, rapaz, aqui tá bom. Não, mas primeiro que ele pergunta é, você reiniciou? É. Aí ele, você fala, não. Aí ele, pra gente aqui tá normal. Eu ficava puto quando eu tinha que internet na época de 5 megas, né? Aí tava começando já 10, 15, né? Eu, porra, meu irmão, tô jogando no Play 3 aqui, cara, e travou aqui a internet. Aí o cara, meu, peraí, senhor, rapaz... Tô verificando o sistema aqui, senhor Alisson. Está tudo de perfeita conformidade. Mister aí Bala. O senhor informou que estava o quê? Usando o seu micro, o seu computador? Não, cara, tava jogando Play 3 aqui no Call of Duty GGzaço, essa micro. Porra, não. Nós não, como foi que ele disse? Nós não cobrimos jogos virtuais. Ai, Deus. Toma, teu cu! Esse bicho tá desconsiderando o Neyton. Tá, porra. Desconsiderando o Neyton. Nego é cabeça de gelo. Parece. Nego é cabeça cara, de gelo. Cara, começa a gravar 2 horas esse bicho se atrasa. Internet do Manel. Velocidade Manel, né? De qualidade. O nego chegou. Manel, a gente tá falando. Manel pra variar o bicho vindo de ré, né? O Manel, mano. O Manel é o lag da vida. Duas rodas. É, ele tava de moto. Só o carro de banda. De bicicleta, ele. É por isso que eu vou nessa porra. O cara foi no North Shop do lado da casa dele, mano. O cara demorou uma hora pra voltar, mano. Eu vou de bike. A bike do governo. Só cortar o assunto aqui rapidão, mano. E que ele tá de coisa lenta, mano. Macho, na Domingos Olímpia, alguém já foi lá, mano? É muito tá de ônibus lá, mano, porque a faixa dos ônibus é a mesma faixa da bicicleta, mano. Como é que pode, né? O cara já chega matando o ciclista, né? Aí o governo chega e diz assim: a distância pra um carro pra uma bicicleta é 1,5 metros. Ora, 1,5 metros, mas se eu ficar 1,5 metros de distância do ciclista, eu bato o carro do outro lado. Isso é foda, mano. Porque tipo assim, acho que bate o carro do outro lado. Putaria, 1,5 metros, o cara tá numa bicicleta, todo mundo se retrovisou direito, né? Os carros tudo mal. O cara andando com os bichos fechados. A gente tá pensando a 1,7, 1,5 aqui, né? Aí chega o Manel com o pensamento de um K6-2 aí. Esse negócio de cara, quem pensou nisso é um retardado, mas já pensou bem. Cara, quem foi o doente que chegou e falou assim: cara, eu acho que seria uma boa ideia deixar uma faixa pra dividir entre os ciclistas e os motoristas de ônibus. Aí alguém falou: cara, é uma boa ideia, vamos fazer isso. Acho. Cara, é muito difícil, velho. Acho, eu esperar desse governo corra boa, meu amigo. Pode ir embora. O ciclista merece respeito. Estilo Manel, ó. O ciclista merece respeito. Cara, exatamente, o ciclista merece respeito. Ele não merece ficar mesmo uma pista da porra do ônibus, mano. Não, o que eu acho mais escroto é numa avenida. Avenida não, uma rua que tem cruzando ali a Santos Dumont. A rua já era bem estreitinha. Aí os caras fizeram uma faixa pro carro, uma pra outro e uma pra bicicleta, velho. Já vê isso, velho. Percebeu que tu tá, como é que se diz, achando ruim exatamente a ideia que o Jota acabou de defender, né, como na solução. Não, mas a rua já era estreita, mano, os caras... Não, mas aí que tá reclamando disso aí, mas o certo aí, nesse caso aí, com a rua estreita, o correto seria uma faixa exclusiva pra ônibus, porque olha a solução aí, da mobilidade não é bicicleta, só porque esse ônibus, bicho anda de ônibus, olha. Não, mas presta atenção. Não, falando... Assim, não, mas a questão é o seguinte, o correto não é a gente não ter o carro, não. O correto é a gente ter um transporte público de respeito, mano. Vá pros cantos rápido e volte rápido. É, né? É o que ela tá falando, né, mano? O Jota tá andando de Volvo. Tipo, Mercedes. Computador lento, mano. Tu acha bom um computador lento? Falou, mano. Se perdeu. É, não, pera aí, doido. Minha mãe é falou comigo. Ele, mano, o cara é devagar demais, mano. Você consegue. Minha mãe, vai, tolo. Minha mãe falou comigo. Pera aí. Esse cast é pro Manel mesmo. O cara ainda tá pensando, mano, que vai responder, mano. É, mano, na edição o cara tem que fazer, mano, direto assim. Vou pegar, ó, todo o áudio do Manel, mas jogar sempre 2 minutos pra frente. Existem momentos na vida. Então, o cast é sobre computador lento. Lentidões. Lentidões no geral. Sobre o que é o cast. Lentidões, mano. O bicho não entendeu aí. É, que diabo de cast é esse, lentidões? Mano, meu, parece um Celeron cheio de vírus. É isso aí, mano. Isso aí, mancha, é o que as drogas fazem com o nego, mano. Pera aí, mancha. É bem isso. Aí eu até foda, eu pensei naquela propaganda: não usem drogas. O negócio tá descarga, é, né? Mano, é assim, eu... Olha o silêncio aí, pô. Vou falar aqui agora. O cast é sobre... sobre PCs lentos. Não, sobre lentidão de modo geral, é, mano. Ah, é? Tipo o Joel indo pro trabalho, é? É, tipo tu voltando do Norte Shopping. Não, é porque eu tive que passar na casa da Cocota e tal. Oh, assim, yeah, e fui pegar a roupinha dela O Ronaldão. Ah, o namorado desse bicho mora do lado dele. Otaria. É, não, bicho, meia hora. Foi pegar a roupinha dela e tal. Aí, bababá, bababá. Aí pronto, aí eu cheguei. Macho. Começou que hora? Uma hora atrás. Acho. Eu fui editar os vídeos, mano, do Asila, mano. O computador lento, mano. Lento demais, mano. O cara puxava ali um pra começar, que o Premiere e nem abre, né? Aqui. Aí o cara tem que usar um Sony Vegas mesmo. Mas isso aí é normal. É. Aí lá e rai. O cara puxa o vídeo, aí o bicho fica a bolinha rodando ali. Aí o cara aperta de novo, ele, o computador não está respondendo. Aí, puta que pariu. Quando eu editava os meus vídeos no Bala Games, eu deixava o computador praticamente só pra isso. Eu fechava tudo. Sério, deixava só o Sony Vegas lá. Ele deixa o bicho lento, só uma porra, mas ele fica convertendo. Renderizar lento, mano. O cara não... É doido. O cara bota pra renderizar e... Ah, estimativa, 15 minutos. Aí passa 2 horas, o bicho lá... 15 minutos. Acho, eu já desisti de fazer compra em supermercado por causa de fila, mano. Eu também já. É, mas isso aí já é velhice, viu, mano? O cara começa a perder a paciência com corra banal, não tem nada aí. É velhice, ó. É, o cara vai ficando rabugento, mano, com essa corra banal do dia. Então, eu tô fudido, viu? O cara tá todo idosozão. Teve, rapaz, nessa semana agora, mancho, teve o aniversário do Frangolândia. Tu foi, Manel? Tu viu lá? Mas, peraí. A boca de vocês é essa porra desse Frangolândia. Vão se fuder, mano. Frangolândia é meus ovos, mano. Tudo é Frangolândia. O cara não ir pro aniversário da Frangolândia é uma sacanagem, viu? Até um desfeito, né? Não, tá doido, mano. Peraí, mancho. Aniversário do Bostolândia. Oi, né, mancho? Aí, os caras. Mano, eu não soube disso. É isso aí, mano. Mano, eu moro do lado, não, mano. Eu não saberia disso. Aí lá vai, né? O cara morando em frente. Eu fui lá pra comprar um não sei o que, acho que era um queijo. E aí, tu ganhou aí... um queijo. Ei, aí tinha... seria uma estratégia de marketing doideira, viu? Isso é uma experiência pessoal. Aí tinha aqueles portalzão assim de bola de encher, assim. Aí eu entrei assim, na hora que eu entrei, tinha um cara com a... Todo meninão, foi todo. Não, lá no... não tem aqueles... Todo vetinho, sabe? Tem aqueles carrinhos de entregador, mano, de produto, mano. O cara vem com as caixas e vem com aqueles carrinhos, aqueles carrinhos que é tipo a empilhadeira, mano, que o cara bota as caixas em cima. Aí o cara aperta 2 vezes o bicho assim, ele sobe, aí o cara leva o carrinho. É aqueles carros carregador. É, carregador, mano. Aí tinha um cliente com um carrinho desse, mano, cheio de carne, mano. Cheio de carne, mano. Uma empilhadeira zona cheia de carne, mano. Sim, mano. Passar no caixa, mano. Eu, puta, caralho, que mano. Pariu, mano. Que diabo é isso aqui? Aí lotado, mano. Assim, o Frangolândia, mano. Os caixazão, tudo lotado. Eu, vala-me, Deus do céu. O cara comprou todas as carnes. Foi do Frangolândia. Eu, vala-me, Deus do céu, mano. Que é isso aqui? Aí tá, um velho passou assim do meu lado, assim, aí não, porque tá tudo de promoção hoje. É tipo 10 quilos de carne e 5 É, conta. por aí. Tá bem isso aí. Oxi, meu irmão, 5 conto, tu comprou quanto? Eu nenhum, que já tinha acabado. Já tinha acabado, era tudo. Tinha acabado, os caras tava. Cara, o Neto já tava... Nesse dia aí. Nesse dia aí da promoção, os caras tava... Neto. Só o cara imaginando que o João ia chamar a negada pro churrasco mal, ó. A galera imaginando que ele tava se vestindo de Lady Gaga e enchendo copo de carne. Aí, quantos quilos o João comprou? Não, nenhum. Não. Os caras ali tava botando as corras dentro do carro, mano. Abrindo os braços assim nas prateleiras e passando correndo, mano. Eu acho que caralho, esse comentário, mano. Tu acha que esse comentário nesse cast de lentidão faz sentido? Por quê, mano? Porque esse bicho é lento, aí não comprou nem 1 quilo de carne. Eu vejo uma fila, mano. Não dá. Eu prefiro ir no outro dia do que, pegar a fila. Caralho, mano. É doido, mano. Já tá enchendo o saco, mano. Fila. É, mano. O Joel aí já tá idoso, mano. Não, Joel, não se preocupe, não. Eu tô do seu lado. Eu faço também. Com fila de banco, mano. Galera. Fila ali do caixa eletrônico. Não se lascar, mano. Vocês chegam no canto e dá uma olhada na fila, bicho, mano. Mas eu fui comprar um biscoito. A mulher com 300 papéis higiênicos, eu fui embora, velho. Perguntou assim: ei, minha filha, que diabo de bunda é essa? Já ia achar que era uma encantada, mano. Era perigoso. É mesmo, né? Putaria maior ainda, mano. Eu cheguei no caixa eletrônico uma vez, mano. Aí só a fila zona, só em um caixa, né, assim. Fila bem grandona. Aí os outros caixas tudo vazio. Aí nem um fio de uma égua, mano. É pra avisar o cara. Aí lá vai o cara, assim. Testa um caixa. Aí, não, saque não está disponível. Aí o cara testa o outro, não tem ninguém. Aí saque não está disponível. Aí o cara vai testando tudinho. Tudinho tá com defeito ou o saque não tá disponível. E aí que o cara entende porque é que a fila do tá bem grandona. E só em um caixa, assim. Aí o cara doido pra descobrir quem é esse tal de saque, né? Aí lá e vai, mas o cara, puta que pariu, mas tem que pegar essa fila real. Aí o cara doido pra tirar o dinheiro, não, vai me embora. Mas isso no caixa com atendente lá? Com um caixa eletrônico. Mas agora eu dou graças a Deus, mas hoje em dia, pelo menos, eu não ando mais de ônibus. Já faz alguns anos que eu não ando de ônibus. Mas na época que eu andava de ônibus, eu tinha muita raiva de ficar esperando o ônibus, ó, mano. Cara, é, ficava uma hora, mano, esperando o ônibus. Diabo é isso? O pior é que o maluco é um ali do comboio do inferno, ele tá na mesma parada, mano. Comboio do inferno. Tu pegou um ódio pelo motorista, foi, mano, eu parco com esse bicho. Não, o comboio do inferno é o Antônio Bezerro. Vixe, Maria. Eita. Mas assim, de manhã, macho. Eu saio no horário, às vezes eu deixo o carro em casa, aí vou embora de ônibus. De lá, dele pegando aqui pra lá, esse bicho chega em 20 minutos. É mó filé, ele é rapidão. Tá voltando. Mas não, mas pra eu adentrar no ônibus, meu amigo. Mas agora eu acho que ele tá mais rápido, cara. Qual foi a última vez que tu pegou ele? Hoje, né? Semana passada. Hoje. Depois que eu chego, aí depois que ele chega, eu peguei, aí daqui, lá pra Washington Soares, ele chega voado, mas 20 minutos. Mas é mais rápido do que eu indicar. Acho putaria, velho. É que o cara olha assim o Unifor chegando, né? O Unifor é um ônibusão que faz uma rota, zona. Ela é uma rota reta, né? Sendo que é longe que só uma porra. Não, como assim uma rota reta? Praticamente é. Rota reta. É a 74? Né? 74 ele dá a volta no centro, mano. Volta no centro? O que vai de, agora ele tá dando. Seria o 222, agora ele mano. Tá dando volta no centro agora. A rota. Faz muito tempo mesmo, viu? Mano, só sei que é o comboio do inferno e vamos ficar tatuinho. Porque esse ônibus mexe os. E o pior, mano. O pior não, né? Ou o melhor, né? É que os motoristas, mano, só. Os treinados na guerra, mano. Aí os bichos, é, mano, os bichos são tudo malucão mesmo, mano. Mas esses bichos tiram cada fina dos carros que eu. Acho. É, mano, os bichos são valentes. Eu acho putaria que é, parece que é tipo uma miragem, mano. Eu, na época que eu pegava o ônibus, eu tava na parada de ônibus, aí via o ônibus lá no finalzinho, né? Lá não sei aonde. Aí ficava olhando pro ônibus assim, né? O cara meio inclinado assim pra. Aquela posição meio inclinada, o cara com a mão assim na testa, pra olhar de longe assim. Aí o bicho lá não sei aonde. Aí passa 10 minutos, o bicho lá não sei aonde ainda. Cara, puta que pariu, mano. Que diabo é isso, mano? Cadê o ônibus que não vem, mano? Esse bicho parece uma miragem, mano. O lembrei foi do cabeção querendo dar o sinal da Top Pick com o pé, ó. É isso, mano. Cabeça foi do arrego, eu acho. Esse foi um dia que passaram por cima do pé dele, foi. Eu me lembro do Frank andando mancando, né, pela cidade. Esse bicho deu um sinal com o pé, aí a Top Pick passou com mais de 1000, aí a gente perdeu a Top Pick. Acho, agora eu te juro, mas que no, na época que eu trabalhei na BR-116, mas os caras... Tempo bom, hein? É, mano, tu trabalhou na BR. Mano, era uma empresa perto da BR. Ele trabalhava lá, ó, na Bolsa. No meio da rua. Era acompanhante. Aí tem uma ruazinha que... Histórias macabras de Joel. Tem uma ruazinha que o ônibus entra, que é aquela rua ali da aeronáutica. É uma ruazinha. Da aeronáutica. É, aí o cara entra ali na à direita, aí é uma ruazinha pra pegar a BR-116 direto. Macho, eu te juro, mas que o cara vinha voado, macho. O motorista vinha voado nessa rua. Tinha um carro parado lá na frente, não sei porquê, que tava com defeito. Aí ele voado, mano. Aí ele olhando assim só pro motorista. Esse bicho todo sériozão, né? Aí veio chegando perto o carro, chegando perto. Eu, puta que pariu, bateu. Não. Na hora, macho, eu te juro, macho, que o cara só deu uma freadinha. Aí só deu uma pulinha assim de lado, mano, assim. O ônibus saiu do meio, macho, assim, do carro, mano. Puta que pariu. Pulinha? O ônibus deu um pulo agora, então. Puta que pariu, macho. Eu não acredito nisso, não, macho. Nada, mano. É aquele negócio de filme americano, mano, carro pulando. Eu, macho, eu não acredito nisso, não, mano. É aquele. Velocidade máxima. Ei, Manel, tu já O cara olhou de lado, é o Keanu Reeves lá do outro. Pergunta desse motorista, né? Ei, porra, por que, é que tu fez isso aí? Não, eu não posso diminuir a velocidade, né? Da raiva é o trânsito de Fortaleza, mano. Tá um inferno demais, mano. Quinta-feira ali na Leste-Oeste, mano. Aquela avenida ali não tem como o cara passar, não, mano. Aquela feira é pau no cu, mano. Aqueles caras. Aquela feira da Leste-Oeste, mano. Na dia de quinta-feira. Tu é doido, mano. Ah, o trânsitozão ali, é? Macho, quando eu olho aquele trânsito ali, macho, o trânsito vem bater na Marinha, mano. Quase 5 km de trânsito. É mais engraçado, cara, macho. Vixe, é Maria, mano. Engraçado é que você vai andando assim, sabe? Aí você pensa, vixe, macho, algum filho do ego bateu o carro. É. Aí vai indo, e quando vê, não tem, mano, nada. O cara passa a rua inteira, não aconteceu nada, macho. Parece que todo mundo combinou, ei, vamos andar devagar aqui agora. Esse dia eu tava voltando do trabalho, né, e tava na rua, o maior trânsitozão, né, engarrafado com uma porra e tal. Aí tinha uma Topic parada, né, aí os caras assim, macho, isso era 6:30 da noite por aí, puta que pariu, macho, a Topic deu prega e tipo, fechou a rua todinha, mano. Aí os caras puto, né, e o pior, mano, que a rua era estreita, não tinha mais como o cara voltar, né? Aí o cara puto, né, já e tal, mano. Aí eles aí, mano, que a confusão todinha era porque o Top Piqueiro tinha parado pra comprar uma coxinha, mano. Caralho, mano. Coxinha, filha da puta. A negada esculhambou muito, ó, mano. Achei engraçado demais, mano. Escrotizaram ele. Putaria, mano. Eu acho massa quando a galera bate no carro, mano. Tem um acidente, um carro bate no outro. Não, o cara bate o carro, aí já pula o cara da frente, já desce do carro de uma vez com os braços abertos. Ninguém se mexe, cara, ninguém se mexe. O cara. O Cristo. Aí fica. Fica atrapalhando o trânsito. O macho, hoje em dia não pode mais. Os caras não podem mais fazer isso daí, não, mano. Deixar os carros ali parados no trânsito. E quando foi que pôde, mano? Nunca, mano. Não, o cara... Quando foi que pôde o quê, porque quando o cara batia, o cara não podia se mexer, não, pra chamar a perícia, pra poder... Bicho, era estátua, bateu, é estátua. Mas, hoje em dia, não, mano. O cara não pode ficar paradão lá, não, mano, com os carros batidos, não. É verdade, mas antes era mesmo, pior que... Antes era tipo assim, não mexe não, porque se mexer a perícia pode não saber o que aconteceu. É. E tem gente que é adepta disso, sabe? É. Tem gente que não quer mexer no carro, quer deixar lá no meio do trânsito pra poder a perícia chegar e analisar. Eu lembrei o cara descendo abrindo os braços. Lembrei do Cristo Redentor todo. Como é, mano? Nada a ver, né, macho? Cara... Acho, agora eu fico puto de raiva, macho. É quando o cara... A rua tá vaguinha, né? Tem ninguém na frente do cara. Aí o cara bem devagarzinho, macho, andando, mano. Aí o cara é égua, macho. Puta que pariu, mano. Exatamente. Daí mesmo que o cara responde. Isso aí mesmo, mano. O cara bem devagarzinho andando, macho. Aí eu sempre quando tem um cara lentão e não tem ninguém na frente dele, eu passo direto, né? Eu avanço em cima do cara. Aí quando eu vou avançando, a minha mulher sempre fica com medo. Não vem carro do outro lado. Aí a minha mãe, o ônibus tá 60, eles estão, né, em paralelos, né? Aí a minha mãe, meu filho, o ônibus tá vindo pra cima. O maior ônibus tá vindo pra cima. Esses caras são loucos. o outro animal, macho, vai fazer a curva. O cara vai fazer a curva no carro. Aí o cara, não, tem que fazer a curva bem abertinha pra não ter perigo. Aí o cara... Nossa, cara, mas se sai dirigir muito bom, mano. O cara abre o carro, cara, assim, o cara lá tá do outro, o cara quase chegando na outra faixa. É, mano? Aí o cara bem lentinho, macho, o cara vai virando o carro bem devagarzinho, macho, quase parando, macho, o cara, diabo é isso aí, macho, tá dirigindo uma carreta, é, mano, o cara com Gol Ré 1.0, então os artistas, às vezes, mano, tem aquela tartarugazona no trânsito mesmo. Aí, ué, como que diabo é isso, mano? Teve uma vez. Eu por ele, é um senhorzinho, ó, mano. Teve uma vez que eu vi uma bicicleta passar do Hilux. What the fuck? Como assim, mano? Uma bicicleta passar do Hilux? Eu tô dizendo. É, mas depende da Hilux, né? A Hilux estacionada, né? É mesmo, né? Depende da Hilux. E agora eu acho engraçado é o meu pai e a minha mãe, quando eles compraram, eles passaram daquele celular de teclado, né, mano? Aquele Nokia 1100, que era só o botãozão, o teclado era no... A novidade era a lanterna. Aí, mano, os celulares começaram a ficar só touchscreen, né? Não tinha mais, né? Quando foi que eles fizeram isso? Acho que foi uns 2 anos, 1 ano. Caralho! Ah, legal, eu fiz essa semana. Aí, mano, quando eles passaram ali pro touchscreen, a gente tá acostumado a usar touchscreen, né? A gente aperta de leve, né? Só um toquinho ali no celular, na telinha, pronto. Já tá apertando, né, o botão ali. A minha mãe, não, mano. Parece que ela vai apertar o botão do touchscreen, ela aperta com uma força, mano, assim. Isso sabe até o chão? Como se fosse o botão mesmo, assim, tivesse na tela. Mas é o mesmo esquema, eu acho, do teclado, mano. É que eles acham que só um cliquezinho não vai funcionar. Você tem que apertar com força pra o negócio funcionar, entendeu? É por isso que quando ele tá usando o computador, ele arrasta os ícones, entendeu? Ah, mas por isso que a tela do LCD da minha mãe tá quengada. A tela do touchscreen fica aquelas manchadas assim, de ficar apertando com força, velho. É doido, velho. Lembrei do Manel. O Manel, quando... Finado Manel, Manel, né? Manil. O Manel ali, quando comprou um primeiro celular, touchscreen uma vez... Ele, vixe, não sabia usar direito, né, cara? Eu fico imaginando o Manel quando chega de carro no shopping, né, cara? É, aperte o botão, aí ele abre a janela e... essa porra aí, gostei lá. Aí... Acho agora o que mais me dá raiva, mano, hoje em dia, mano. Acho internet lenta dá raiva demais, mano. Caralho, internet lenta, é merda. A minha tava assim há 10 minutos atrás, mano. Eu uso a internet do GG. Quando o chuvisca cai, mas essa porra que pode acontecer. Essa da internet da GG eu nunca entendo, mano. Quando chove, cai, mano. Que porra é essa? Né, mano? Que porra é essa? Como é que pode, mano? Que porra é essa, mano? Mancho, uma vez eu liguei pra ela perguntar, mano. Eu digo, mas meu internet quando chove cai, por quê? Não, deve ser a caça de fogo, sei o quê. Todo mundo que eu converso com a internet da GG, acontece isso aqui em Fortaleza, quando mano. Quando começa a chover, 20 minutos sorrindo. Estaria, mano. Mas eu acho engraçado é isso daí, mano. Porque na época que a gente tava usando a internet discada, mas a gente nem ligava muito pra isso, né, mano? De velocidade ali. Doido. O cara tava acessando feliz, mano, a internet. Tu é doido, mas naquela época eu ia pegar aquelas imagens do Google, né? Porque criança, né, quer ver as imagens dos jogos. É, pois né? É. Do jogo. Aí eu olhava. Aquelas pênis. Aquelas imagens zonas do Mario, né, em PNG, que era 1,5 MB, 800 KB. Um dia. Aí eu botava, né, já sabia que ia demorar com só uma porra, né, botava, ó, moço, tá pronto, opa. Mas sabe o que acontece, mano? A gente fica mal acostumado. É, eu lembro de uma vez, é que assim, a gente, mais ou menos, quando lembra que o plano era tipo 300k, 600 e 1 mega? A gente tinha internet de 1 mega, mano. A gente tinha internet de 1 mega e tipo eu assim... Eu me lembro, mano, nessa época aí era na época que somente empresas tinham internet de 1 mega. Vixe, meu irmão. Cara, a gente tinha internet de 1 mega, mano. Aí o que aconteceu? A gente teve que se mudar, mano, e a gente foi pra de 300k. Cara, eu não conseguia mexer na internet, mano. Ficava muito... era muito ficou ruim, cara, de você mexer. Ficou depressivo, foi tudo. A diferença é muito grande, mano. Ele acabou porque... o noivado. Presta atenção, a gente tava. A gente tinha de um mega, pegou, mano. Viu? Quem pegou a piada, essa daí foi boa. Até doido, macho. Ei, Jota, tu tava assim, sentindo flash, é, vendo tudo bem devagarzinho e tal. Pensou que tu tinha despertado o teu sentido mutante, foi. Hoje em dia, mano, internet, tipo assim, é 15 mega, beleza, não é a internet mais rápida do mundo, que tem internet de 100 mega. Hoje em dia, é o pior plano que tem hoje em dia é 15 mega, e eu tenho de 15 mega, e acho rápida. É rápida porque, tipo assim, comparado ao que era antes, eu parava de baixar, sei lá, um episódio de anime era meia hora. Hoje em dia, cara, pra baixar episódio de anime, eu baixo em 5 minutos. É, assisto online, mano. Isso aí é uma, como é que se diz? Uma coisa realmente que o cara nota, viu, mano? Antigamente, mano, eu baixava, pra me baixar, sei lá, um jogo, mano, era coisa de 2 horas, mano. Hoje em dia, o cara em 5 minutos baixa, mano, um jogo. É isso aí, mano. A internet era, tu ia lá e voltava, é? Que porra é essa? Cara, ano passado eu fui baixar Skyrim, mano. Eu baixei Skyrim, acho que foi em 15 minutos, mano. É muito absurdo, mano. Macho, a minha internet é de 15 megas, eu não vou mentir, aqui em casa, por ser perto do transformador, diz um amigo meu aqui que é debaixo de uma árvore que quando chove é GG, não acontece nada, eu acho que eu sou felizardo em relação a isso, a internet aqui é 1,5, 1,4, 1,6 por segundo, né, e quando eu baixo é normal, agora, como eu uso a de 15, eita. Há muito tempo, não, peraí, cortou. Conta de novo desde o começo que tu cortou com o meu uso, bom, aqui em casa eu uso a internet de novo? Já tá ficando normal já pra mim. Cortou de novo. Essa internet é um lixo! Tá lento, velho. Puta. Eu sou privilegiado, tá entendendo uma merda? Só foi o cara falar. Coração é coração. Coração é coração, é todo seu meu coração. Olho é olho, coração é coração. Então desgruda daí. Correio. E vamos para os nossos e-mails do AsilaCast. Ah, é, até que enfim. E-mails. É, inútil. Teve alguns que não tiveram, né? É, pois é, no último, né? Na verdade, o último é esse, né? Mas no penúltimo, né? O antes desse. É, antes desse, no tempo que a gente, o Joel veio assim, rapaz, o cast tá muito sério, vamos deixar assim mesmo, né? Mais reflexivo. Que quando chega nos e-mails é a zoação, é a putaria. Já começa de novo. É. Porque o Asila começou com um cheio de putaria, que era o negócio da friendzone, né, cara, me zoando. Aí passou pro um sériozão, que foi o da derrota. Aí voltou pra putaria de novo. Voltou que é de novo, pra uma roleva. Né? Foi aí a putaria. Segue a gente lá no Instagram do Asila. Tem muita coisa acontecendo lá no Instagram, né? Arroba Asileitor lá no Instagram. Isso aí. E-mail do Asila, asilacast@gmail.com, se quiserem mandar e-mail. Tá aí bem facinho no @gmail.com, asilacast@gmail.com. E Joel, Zapleito, Joel, qual o número do Zapleito pra galera que quer mandar mensagem? DDD 85 96 42 3663. Envia lá a sua mensagem de voz lá pro WhatsApp, né, mano? Lá pro Zapleito. Se você quiser entrar no grupo dos ouvintes, manda uma mensagem pra gente também. E aí, pra adicionar. E falando em Zapleito, vamos aproveitar, né? Para ouvir a versão, né? Ouvir a opinião da Isis Velha, nosso ouvinte, né? Uma das nossas ouvintes mais participativas, né? Mandou o seu áudio da sua história de friendzone para compartilhar com a gente. O lado da mulher da friendzone. Na verdade, não é a friendzone, né? Mas é friendzone inversa, né? É. A mulher que é atacada pelo. É, a mulher que é atacada pelo cara que quer deixar psicopata, a friendzone. Psicopata. É, aí se torna um psicopatazão perturbando a mulher direto. Então, Joel, toca aí o lado da Isis Vedder aí pra ela falar pra gente. E aí, galera zilada. Eu quero dizer que eu andei pensando. E eu acho que esse cast aí de Samuel, ele merece um cast investigativo. Porque friendzone não é só assim, não. Que a mulher é fuleira e coloca o cara na friendzone, não. Eu já passei por situações de friendzone, entre aspas. que eu falava que não queria, que não rolava nada, me dá uma chance, não dou, de 0 a 10, qual é a chance? 0. Quantos por cento de chance eu tenho? 0%, 0 chances. E mesmo assim a pessoa não desencana, não desembasa e fica perseguindo. Aí você tá sendo legal, tá falando a real, não tá iludindo a pessoa, só que a pessoa não desiste. Aí pra galera, pros amigos, pra família, pra todo mundo que é ruim, você. Porque ninguém vai ficar afim de você se você não der corda não. Aposto que você dá corda escondida. A mulher só se fode, né? E eu sempre fui escrotinizada porque a pessoa tava na friendzone e a culpa era minha. Foda, a pessoa se colocou sozinha. A primeira friendzone que a pessoa se autocolocou, eu falei que não rolava, zero chance, e a pessoa me perseguindo. Aí eu acabei ficando com a pessoa por motivos de praga religiosa mesmo, porque eu ia pra igreja, era pirralha, aí o povo ficava, rapaz, e se você não ficar com fulano e não ficar com, nunca mais com mais ninguém, morrer encalhada, sem filho, solteira, sozinha pra sempre, por castigo de Deus, porque você não ficou com fulano. Aí é foda, né? A pessoa fica com isso na cabeça, fiquei com medo. Acabei achando que eu tinha que quebrar essa maldição. E não deu certo, porque eu marquei lá de ficar. E quando chegou na hora, meu irmão, eu não queria de jeito nenhum. O cara tinha um perfume do Sandy Júnior, que eu odiava quando eu sentia aquele cheiro de perfume do Sandy Júnior. Aquele sol quente, a galera saindo do colégio. Eu saí correndo, foi um ato instintivo, foi errado, mas eu saí correndo e, tipo, fui escrotizada por mais um ano. Porque você deu esperança e saiu correndo, humilhou o menino. Não humilhou o menino, eu apenas fui obrigada a correr pelo meu cérebro. Foi uma atitude involuntária. A segunda vez foi pior ainda, porque a pessoa se colocou na friendzone e a minha mãe apoiou a causa dele. Então era foda, porque por mais que eu tivesse dado diversos foras, eu chegava do colégio, o menino já tava almoçando na minha casa. Eu chegava do trabalho, o menino tava lá assistindo Jornal Nacional. Não, tua mãe me chamou aqui pra botar o videocassete. A mãe me chamou pra botar o videocassete pra gravar. O menino vivia na minha casa, então na cabeça de todo mundo, novamente quem era ruim, eu que tava dando corda, né? Aí não quis, não quero. Aí lá vem a praga religiosa. Rapaz, vai ficar sozinha, vai ficar pra titia, vai morrer solteira. Por isso que eu não gosto de igreja hoje em dia, que essas igrejas me foderam. Aí, né, eu disse, tá, vamos nessa, quebrar essa maldição de novo. Aí escolhi um dia que era um dia que a gente ia fazer maratona de anime. Se eu não me engano, era Death Note, na casa dele, que ele era o mais rico de todos, que tinha videocassete no quarto. Aí eu fui lá, né, encarar essa batalha. Chegou lá, quando deu o primeiro beijo, o menino começou a se tremer. E eu, meu irmão, que porra é isso? Novamente meu cérebro querendo fazer eu correr, meu cérebro me botando pra correr. Aí eu, rapaz, realmente, de uma vez por todas, não dá. Aí o que ele fez? Começou a chorar. Aí eu fui embora e todo mundo que tava na maratona de anime, meus amigos, novamente, tu é ruim, tu é mal, enganou o boy, não sei o que. Eu disse, meu irmão, eu não sou ruim. Aí fui indo embora pra parada de ônibus, né, escrotizada novamente por todo mundo. Ele simulou um suicídio se jogando na frente de um 40 parado. 40 é um ônibus lá do Natal, 40 estava parado e ele se jogou na frente, disse que tentou se matar e todo mundo acreditou, nunca vi isso na minha vida. Pois eu ainda tive que aguentar a mãe dele e a avó e o avô na porta da minha casa querendo que eu desse conta dele porque ele tinha sumido por minha causa. E depois de achar essa criatura que ele tinha simulado um sumiço do mundo, se deitando com a cara na terra, dentro da casa da avó dele. Se jogou no jardim de inverno, botou a cara na lama, que lá ficava aguando o dia todo as plantas, e ficou lá 12 horas. E todo mundo querendo que eu desse conta dessa merda, dessa criatura. Então, friendzone é uma coisa a se investigar. Porque não é todo mundo que tá na friendzone que foi a mulher que botou, não. Tem gente que entra só, viu? Mas no caso de Samuel, apenas devido ao fato de ela ter chamado ele na moto pra ir buscar o namorado dela, ela é safada mesmo, é safada. Mas não é toda friendzone que é culpa da mulher, não. É errado isso. Olha o machismo. Beijo, me liga. Fala galera do Asila, aqui é o Djavani Gomes, falo de Juiz de Fora, tenho 36 anos e sou analista de sistemas. Estou mandando a mensagem para agradecer vocês aí por fazer esse cast mais fuleiragem da internet brasileira. E é isso aí, é como o Joel falou no outro podcast, no outro episódio aí, que vocês sendo amigos desde criança, essa porra aí vai dar mais certo que aquele grupo dominó que o Gugu fez nos anos 80. Oh. E aproveitar também para mandar um abraço pro meu amigo Juarez aqui do trabalho, que também escuta o cast. E a negada olha pra gente ali com o fone de ouvido, tudo rindo ali, não sabe o que tá passando, pensa que a gente tá frescando ali, mas é porque nós estamos ouvindo aí vocês aí, que são muito fuleira. E agradecer também o canal do YouTube que voltou com força total e quero sugerir, a gente quer sugerir aí que vocês façam gameplay de jogos antigos, que a gente quer ver o Manel jogando Ninja Gaiden 2 do Nintendinho, com comentários do Neto, comentários ali capciosos do Neto, falou? Um abraço aí pra todo mundo e a gente aqui em Juiz de Fora não é ouvinte fela da puta não, hein? Um abraço. Pois é, João, eu só tenho uma coisa pra falar. Eu não sou o psicopata da história, viu? Porque... Será? Porque sempre quando acontece essas coisas, me afasto. Ela vai lá, me liga, me chama de madrugada pra ir buscar ela de moto. Com a voz de veludo, né? É, aí é foda, né? Eu sempre tento evitar. Tanto que eu evito, mano. Se não deu certo com a menina... recomendação por experiência própria, né? Desde a adolescência que eu fiquei tentando, vi que não dava certo, me afastei. Tem que se afastar, mano. Não adianta não, mano. Se você sente alguma coisa pela menina, um tesão, alguma coisa assim, sai de perto que não dá certo, mano. Não adianta. Aí você fica como chatão, como aconteceu com a Isis Veda, né? O cara viu que a menina não queria nada com o cara e o cara encheu no saco, mano. Aí é foda, né? É a família... A família dando gás, né? Ah, é, a família participando, né? Também, mano. Aí deixa a menina como a vilã da história, né? Não gosta do cara, mano. O que que pode fazer? Não pode fazer nada. Aí esse aí se fudeu todo. Eita, se lascou, doidinho. Deixa eu te perguntar um negócio, Samuel. Quando foi pegar ela de moto, mano? Ela tava de baby doll ou tava normal, assim, vestida? Assim? Não, ela tava normal, tava normal, né? E eu rapaz, mas o que era, mano? Mas eu fui tão naquele gás de querer ajudar, de enfim, foi com tanta loucura dentro da cabeça que eu nem tanta me toquei, amor, não. Né? Eita, porra! Aí, a mulher parou aqui agora pra falar um negócio aqui. Ela disse que dia 12 agora é o dia da Nossa Senhora Aparecida e tu poderia acender uma vela. Eita porra! Até, os caras vão até o limite mesmo. A pedir pro santo, porra! Agora aqui pro comentário do Nicolas Fernando. Aquela questão que vocês disseram sobre ser honesto é sinônimo de otário barra trouxa ou ingênuo barra inocente. É uma tristeza mesmo, realmente é uma tristeza mesmo. Já passei muito por isso. Em 2010, quando eu tinha entrado pro IBGE, no concurso temporário, tínhamos que colocar num papel quantas conduções a gente pegava e quanto a gente gastava pra ir e voltar pra casa, né? Trabalho e voltar pra casa. Baseado nisso, recebemos o nosso vale-transporte. Baseado nessa parada aí, né, mano? Quanto o cara gasta. Eu coloquei a quantidade de conduções real que eu pegava e o valor também. Eu pagava as passagens completas. Tá certo, foi honesto. Não pagava as passagens completas por causa do bilhete único, beleza. Mas depois o pessoal do trabalho estava conversando sobre isso. E todo mundo disse que tinha colocado quantidade maiores, tanto de condução quanto de valor gasto. Que eles realmente gastavam, caralho. Taria. E quando perguntaram pra mim se eu tinha feito isso, eu falei que não tinham feito essa pilantragem. Quando eu falei isso, todos começaram a falar: nossa, você é um besta, hein, Nicolas? Tem que ser mais esperto, mas pode ser inocente, não. Inocente! Aí o cara tá sendo honesto, seus baitos, não tá sendo inocente, não, mano. Cara, aí o cara vai no Facebook ficar dizendo que o governo é corrupto. Sendo que o cara no trabalho é corrupto também, mas porra é essa? É foda. Eu realmente fiquei com vergonha de ter sido honesto, assim como o Joel disse que ficou. O chato é que não tinha ninguém com a mesma opinião que eu, ou sei lá, alguém que pelo menos falasse que eu tinha feito correto. Eu fiquei naquele momento ali rodeado de pessoas dizendo que eu era idiota, mesmo de ter sido honesto demais. É lamentável que aconteça esse tipo de coisa, sentirmos vergonha de agir honestamente. Puta que pariu. E é justamente caralho. Isso que faz a cultura da derrota crescer tanto, né? Porque você tá num ambiente que todo mundo é contra você, mano. Aí tem uma hora que você acaba sendo contagiado e acaba indo na onda também. Mano. Os caras estão dizendo, né, mano? Eu vou também pra esse lado, eu sou espertão, né, cara? Ninguém quer pagar de otário, né? Bem, vamos ler aqui um e-mail do Ronaldo Oliveira. Ele falou: muito bom esse cast, mais reflexivos. Acho que vocês deveriam fazer mais vezes, olha só. Olha aí. Vamos fazer, meu filho. Não tantas vezes como você quer, mas vamos revezar um pouquinho mais de agora em diante, né? Tem que ter uns engraçadosão, né? Mas depois tem um reflexivo. Aí outra leva de engraçadosão. Porque senão vai ter mimimi, não. Só faz cast sério agora. Que diabo é isso? O Azila não é mais como era antes. É, deixa, aí os, deixa os temas engraçados aí imperarem, né? Tem que imperar. Aí ele fala, né? A questão da religião que o João levantou me lembrou também um livro que li anos atrás. O Segredo. Eita porra! O livro dizia exatamente isso, que o cara tinha que pensar positivamente sobre um objeto, ou melhor, um objetivo, mas que não... É, pode ser objeto também, um objeto, aí, objetivo, né? Que era um carro, né? Que era um carro, né? Mas que não deveria fazer nada pra que isso acontecesse, porque caralho, se o pensamento estivesse no caminho certo, essas coisas iriam acontecer e ia vir pra você. Ou seja, a culpa ia ser sua e não do livro, caso as coisas não dessem certo. Aliás, não perca um tempo lendo esse livro. Eita, tem esse livro! Eu ia dizer que eu tenho um exemplar desse bicho aqui, hein? Teve uma época já que esse livro fazia. É um sucesso de um violento, né? Inteiro, mano. Tinha até... Disseram que o Michael Jackson também, mano, usou, né? Isso aí, mano. E aí, o Michael Jackson, aí ele fala, né? Quanto ao jeitinho brasileiro, lembrei de um caso que vi no programa do Gugu há muitos anos atrás. Um senhor de idade, bem humilde, tinha encontrado uma maleta com uma quantidade de dinheiro que ele jamais iria conseguir acumular com o trabalho dele. E o que ele fez foi procurar o dono e entregar de volta a maleta. O Gugu apresentou esse senhor no programa e contou essa história. Logo após, passou o microfone para algumas mulheres da plateia pedindo para elas se elas teriam devolvido o dinheiro pro dono. E, cara, todas elas diziam que jamais teriam feito isso, jamais teriam devolvido. Um até olhava para ele com uma expressão de desprezo, como se ele tivesse cometido um crime. Quando a câmera ficou com o senhor no palco, foi um momento triste. Ele estava com os olhos cheios de lágrimas, se controlando para não chorar. As pessoas ali conseguindo fazer o cara se sentir um idiota, um otário por ter feito a coisa certa, que justamente foi devolver o dinheiro da pessoa, né, carinho? Olha só, bicho. Não lembro desse programa, mas eu já vi falar que o Gugu... Eu lembro desse aí. Já vi falar que o Gugu é cruel com só uma porra. Fecha ali com a galera dele, que ele só quer saber da audiência, não quer saber porra nenhuma, não. E o bicho foi fela da puta, que nem defendeu o cara, dizendo que ele fez o certo. Próximo comentário aqui é do Giovanni Lucas Gondim Oliveira. Graduando em Engenharia Civil na UFC, eita, vice-presidente do Centro Acadêmico da Engenharia Civil. Eita, caralho, esse aí é um nerdzão de engenhariazão doideiro, viu? Vixe, parabéns, viu, bicho? É doido, bicho. Caralhozão doidão aí. É, tinha que ter o nome Giovanni pra ser nerdão desse jeito. Engenharia também, né? É, engenharia também, mano. Olha aí, os caras são chará de nome e de profissão. Meu nome é Giovanni, chará do grande colega, Giovanni Araújo. Giovanni. Fui um ouvinte desde os primórdios do Azila. Vixe, Maria. Porém, quando houve o período tenebroso desse ano, do grande ato das postagens de podcast, desiludi-me e parei de escutar podcasts em geral. Realmente teve uma época que uma porrada de podcast parou, né? Teve um tempo aí que a galera ficou meio, vixe, será que era a crise de podcast? É porque sempre tem uma época do ano, geralmente é final do ano, né? Que o pessoal tem um hiatozão, geralmente é dezembro, novembro. Os caras voltam 3 meses depois. É. Tem podcast também que tem uns hiatozão doideira e o cara simplesmente diz, não, foi um hiato criativo mesmo e tchau. Tchau. O próprio Azila, né? O próprio Azila tava com problemas de hiatozão direto. A gente teve isso mesmo, verdade. Agora a gente tá tentando corrigir isso daí. Aí, todo caso, tá com todo caso, hein? Toda semana, hein? Estava ontem que ele diz aqui, 27/8. Eita aí, porra. Eles são doidos, viu? Esse foi ontem mesmo, viu? Interestelar agora. Estava jogando em uma loja de card game o Pokémon. Quando ouvi, eita porra aí, ó. Quando ouvi uma voz conhecida, era de um rapaz pomposo, logo ao meu lado. Sabia que conhecia essa voz charmosa. Olhei para a minha esquerda, vi um cara altamente marromeno e disse, rapaz, não é possível. Peraí, deixa eu ver aqui. E não era que o elemento era o Manel, mano. Ixi, doido, o Manel, mano. Um A da sua graça, mano. Olha só. passou um filme pela minha cabeça. Ele relembrou da volta da Asila e prometo que serei novamente um ouvinte assíduo. Olha aí, velho. Um grande abraço a todos vocês e hashtag salvem Samuel. Ei, bicho, tu tá ouvindo o Asila de novo, bicho. Só quem sabe dessa hashtag aí é quem ouviu. Putaria, é que eu fico a Asila da friendzone da minha vergonha alheia. É, bicho, o povo já voltou a ouvir, né? Comenta aí embaixo, né, Samuel? Os acontecimentos de vocês de Demoras e Leite 2, né? Acessa lá o facebook.com/azileito, um twitter.com/azileito, um Instagram que já tá rodando, né, mano? Já tem umas fotozinhas lá publicadas. Instagram.com/azileito e o youtube.com/soqueaí. Que... Uma tarde de vídeo, hein? Saiu o vídeo recente agora, viu? Vídeozão do recente, Azão, hein? Tá andando também, né, mano? O YouTubezão do Brasil. E vai ter... Todos dois. Vai ter novidades também, né, mano? É isso, né, Samuel? Vamos embora! É isso aí, vamos embora, menino! Tchau! So numb, it never felt so good. Never felt so good. Yeah, yeah, it never felt so good. You were real. Never felt so good. Manel, esse bicho botou uma foto, mano. E o... Esse bicho... E duas pizzas calabresas. É o mesmo. Só os caras comentando, né? Haja linguiça. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Você vai atender. Entende, é porra, mano. É todo mundo com esse toquezinho, mano. Na mente do cara vem tipo como se fosse começar um trote, né? Vem logo noção, né? É, mano. Oi, oi. Oi. O número que você ligou. Olha aí, mano. Bicho, filha da puta, mano. Só pra dar o suspense, né, mano? Olha aí, mas quem foi que apareceu aí, ó? Peraí. Aí, ó. Aqui, olha aí, mano. Ó. E aí, mano. Yeah. Que notícia é ordem, mano. Ah, eu tô saindo. Tô saindo do nosso shopping agora aqui. Vixe, mas já parece que o Manel tá usando aqueles Nextel, né? Acabei de sair. Tá assistindo que filme, mano. Até que a morte nos separe. Vixe, mano. De terror, tô muito doido. Eu nunca tinha assistido filme de terror, não, no cinema. É demais, tá ligado? No máximo, macho. Cada putaria é um grito tão grande que você fica assim. Tá todo mijado. Hasta la vista, baby.